731-970-0. 731-970, completo o sinal, chama a torre 118, decimal 95. Vai ter 95, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o TAM 3170, na final da 10. TAM 3170, ajuste altímetro na 0 no 8, pouso autorizado, pistão na 0, 1,60 graus, 1,59. No 0 no 8, pistão 0, no 0, ali no pouso, TAM 3170. Sete zero, zona dois, zona dois, zona um, Oliveira. Zona um, boa. Bom dia, tá 3170, zona 10. Sim, 3170, tô usando terra, moto 14 do Pet 1, via Alfa Juliette. Moto 14, Pet 1, Alfa Juliette, né?